Pode vir, tá de boa. De hoje ela não vem, disse um amigo meu, pra me tranquilizar. Cê tá precisando sair, precisando esquecer. Hoje é piscina e churrasco, atrás que cê for beber. Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir, e ela foi com outro. E eu que não sou de levar sofrimento pra cá, quando ela foi dar um beijo nele, a vista embaçou e eu não vi mais nada. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhar. Pulei na piscina tão desesperado, que quando eu caí foi lava pra todo ar. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhados. Pulei na piscina tão desesperado, que quando eu caí foi lava pra todo lado. Esse amor morre afogado.